que me entende. Não vou morrer, se é que me entende. Não vou morrer. De volta ao mundo fora da cadeia. 5 anos se passaram, muitas coisas mudaram. Não sei se tô preparado ou se vai valer a pena. Ninguém na sala de espera. Talvez um dia eu acorde, a minha ideia é velha. Quero rever meus amigos e esquecer os tiros. E agradecer ao grande Deus por ainda estar vivo. Se me lamento, nem mesmo sei aonde está a lei. Procurei em cada canto onde já andei. Cadê meu carro? Maço de cigarro. Minha dona que eu amava, véi, tá ligado? Eu tô de volta, abram as portas. Muita coisa mudou, criaram mais escola. Quando morava aqui não era bem assim. A molecada teve sorte se lembrar de mim. A minha casa é logo ali, só mudou de cor. Rapaziada é em frente, seja lá quem for. Vou chegar, vou cumprimentar. Tô doido pra trocar os panos, meu irmão, vamos lá. Vamos dar um rolé, só pra ver de qual é. Aproveita também e vê se paga um dré. Minha mãe tá feliz, voltei e tô aqui. Não quero mais aprontar, é melhor assim. Dos bandidos chegados, metade já morreram. Só restou a lembrança, ódio e o medo. Não sei se sou o mesmo, opinião eu aceito. Minha vida é importante, valor trago no peito. Rolo uma serva, empresto fogo. Vou ligar um careta, véi. Sou eu de novo. Cada rosto na memória. E as dona presa continua a mesma história. Se drogando, engravidando, dando rabo. Algumas já se casaram, véi, tá ligado? Logo perto daqui, ficou quarentão. Muito chegado, já morreu com tiro de 8ão. Na cabeça, no peito, às vezes nas costas. Cemitério maldito, ali ainda é foda. Deixa eu checar, não quero é me atrasar. São 7:30, minha mãe vai se preocupar. Não te falei, já tá na minha cola. Deixa que a serva eu pago, vamos sair fora. Vou escutar um sapo, curte só, mãe, demora. Meu velho quarto, pôster na parede. Falta reboco, sou pobre, se é que me entende. A noite chega, manto negro da escuridão. Muito pipoco vai rolar, não se assuste, irmão. Cadê o rei? Jamaica até gravou um disco. Amanhã eu quero ver os meus velhos amigos. Mostrar o tanto que eu mudei, me dediquei. Leitura na cadeia, só eu mesmo sei. Quantos livros já li, ainda não me esqueci. Malcolm X, Martin Luther King e meu herói zumbi. Sei meu valor, não quero me afogar no crime. Não quero mais saber de entrar no ringue. Dentro nada pra fazer. Puxar uns ferros todo dia era nosso lazer. Divertimento 7 ou 11. Jogos dados, ponho fé, pois de cigarros de monte. Mas aprendi, a vida é foda. Muita ideia de rocha, rapaziada na roda. Walkman, rádio, fuleira. Lembrança do meu barraco rolando a pauleira. Aqui fora é legal, nego pagando pau. Vê dinastia, deixa brecha, bebia beça. Muito otário babando o ovo. Se eu derrubo mais um, volto pra lá de novo. Tô na pedra há quase 5 anos. Irmãos de rocha, tenho sim, elaboram o plano. Passam em casa, a surpresa meu presente. No puteiro a gente vira a noite, tá ciente. Tá na hora de checar, não vou me demorar. Faz o pano, queima o chão, não posso me atrasar. 8 horas na igreja, papá. É, pro meu santo agora eu vou rezar. Música.